O 4206 tá na Pocaracaju. Boa noite, Azul 4206, contato radar, era Puca, suba o 330. Pocaracaju 330, sobe Azul 4206. Controle de Salvador, boa noite, Oceania 143, informação de comando, vai passar Adolfo. Boa noite, Oceania 6143, chega da Bunf, desce para 4000 pés, ajuste 10 no meio. 143. Ativo, quando ligue essa situação? Já ligue, já. A sua solicitação, confirme. Passar ponte acima de 359, é possível? Faz o critério, 6143. Exatamente. Pista para 2000 pés, ajuste 10 no meio, reporte localizador, livre LF, pista 10. Lesta 2000, autorizado ILS 10 no meio, 3294. São 4 Romeu, ajuda aí, 7 no meio. Autorizado, pode sair. Autorizado, pode sair. Azul 25 nas 1, serviço radar terminado, chame Lielzinho 201. Chame Lielzinho 201. Azul 4206, chame agora ao centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2685-2545, boa noite e bom trabalho. Oi. Táxi, o azul 27, Uno 2, com acento de traduz em meia dúzia, Uno, a bordo, autonomia de 1220, alternando o Salvador. Uno 61, a bordo, confirme. Negativo, senhorita. Meia dúzia, Uno, 61. 3, tem que ser a minha parte, Uno Índia, para o senhor Antônio, Uno 8, desse valor, 5 altimetro, 1 a 0 no meia, bom. Até o ponto de espera na 1895, bom serviço. Confirme para o solo. 3897, portão 5, puxa para. Após a passagem da TR, aguarde esse pushback e reporte táxi. Após a passagem da TR, vai iniciar e reportar o táxi. 3894, visual confirma. Afirma, estabilidade. Estamos agora a torre 118, decimal 95. 295, obrigado, bom trabalho. Após. Chanel 6143 está autorizada a sinal do procedimento LSXY no 0, deixando para 2.000 bem, altímetro no 0, no meio, reporte estabilizado. 7.016, autorizada a da 1 a 0, vai falar estabilizado 6143, Chanel. 94, família do Simbra. 3.294, autorizado pulso, pistão no 0, direto 1 ou no 0 graus ou no 09. Autorizado pouso no 0, Tiana 3894. Você para controle? DOC 60. DOC 60, controle Salvador, assina identificação. DOC 60, ainda tornando a disposição de controle da aqui. Só para o contato para saber a possível chegada aqui a realizar o DOC 60. A chegada é chegada bom. Após 11. Vai voar na proa de Bonfim para a chegada Bonfim. Imediatamente após o pouso do Airbus da TAM, autorizado a olhar e manter pistão no zero. Salvador Gol 645. Salvador? Salvador Gol 645. 2194 no solo, 06 direita, 121 no nosso solo. 219, 2194. A vitória, só instante a cópia, o ajuste de altímetro 109. Sim, claro, obrigado. Prova, Tan 3894, liberado. 3894, Tatam, boa noite, táxi via Alfa, repórter, gente da Juliette. Alfa, repórter, gente da Juliette, 3894. Sucesso, soma 2. 201, posição 4. Galeão 320. Aguarde a cópia número 2, o ajuste de altímetro 909. Daniel. Daniel, repórter Daniel, agora. Stroker 60, tendo identificação. 60 identificou, já está no grau de altitude. Desça para o nível de voo 050 na proa de ponto, para chegada a ponto, contato radar 70 milhas, nordeste de Salvador. Stroker 60, desce para o nível 050 na proa de ponto. Entre Salvador no 016. Táxi com 227 a bordo. Autorizado Índia Alfa do ponto de espera no ponto de espera Chime Torre 1895, ajuste de altímetro 1096. Boa viagem. Índia Alfa, ponto de espera 295. Patrulhe, boa noite, o Azul 27. Uno 2, cruza 1300 na Condé. 227, 18, contato radar na decolagem, estou para o nível de voo 190 na saída Conde. Conde por 190, 27, 12. A 3, final da 10. Telem 143, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1, 10 graus, 09 nós. Teve pouso na 10, o Telem 143. Controle do Salvador, 60, controle. Pode confirmar a transição da ponto? A transição? Juliette, 3294, ingresso táxi Juliette, portão 7. Para o portão 07. 1645, no portão 2 para push e acionamento. Tá falando pra copy? Afirmo. Salvador, Vitória, Zulu 44, nível 360, saída da El, Lita, Bidev. Controle 1208, transponda 5140, primeira curva à direita após a decolagem. Vitória 360, Pesulo 44, decola curva direita da Eleda Bidev, controle 1208, transponder 5140, voo 645. Portão 2, chame pronto. Tá pronto, tá autorizado, espera o funcionamento, chame táxi. Voo no meio, vai. Voo táxi, 645. No 43, sala 10, direita, no 219, solta. Direita, 19, 143, mais. Parte. O Joker 60, a proa ideal para voar bom, para chegada bom, é a proa 255, está presente. Joker 60 está recebendo controle? Afirmo. Joker 60 voa para 2 e 3 para bom. Salvador, boa noite. Senhor Xanamião 1 para 3 e pronto. Grau de 9 e 9. Precisado de recolar de 9 0. Corrigindo a, o fixo, o último fixo, da Eoleda Diné. Ok, não é da Eoleda Pidev, da Eoleda Diné. O último fixo. Ok, da Eoleda Diné. Ok, obrigado. Oxané 6201, pronto para cópia. Autorizado, Salvador Galeão, nível 360, via rota do plano de voo. Decola pista 90, curva direita, da Eoleda Piruni. Controle Salvador 1208, transponder 5113. Chame pronto para pushback acionamento. Passador, boa noite, Alta 3897, passa e descendo no perfil da Dayal. 3897, contato radar na decolagem, do coronel de voo 320, via saída Dayal, transição módica. Dayal, transição módica, nível 320, da 3897. 125, 350, alterna, Galeão. Direita, proa de moto, você? Tá direto Leda. Obrigado, direto Leda, o 329. 7895 no ponte de terra, com 645. Na próxima, não pode tiver ou não 645, autorizado, além decolar, pistão no zero, vento 1-10 graus, 7 nós. Autorizado, além decolar, 1 no zero, 1645. Quatro cinco, decolou alto no meia, 1208, controle, bom voo. Controle, voo 1-6, 4-5, boa noite. 3-4-5, boa noite, contato radar na decolagem, desculpa ver a saída da El, transmissão G, né? Pelo menos 360. Da El, transmissão G, atendendo 360, voo 1-6, 4-5. Broker 60, desça para 4 mil pés, altímetro no 0 no 6. Agora é 15 metros, 4 mil pés. Já pensou com a 60? 645. Voo no 645, controle de Salvador. Estão confirmando após Leda, em vez de Bidev, a gente voou de Diner, isso? Passa a nação concentra. Não deu para entender. Após a nação concentra o Recife, da mudança de aerovia, voo no 645. O número 45 confere conforme a autorização após Leda direto de Neto. Após Leda de Neto, isso mesmo, né? É. Ok. Tá ruim a sua pandemia. Então 3897, chama agora o centro Recife, 125 decimal 1, alterne 133 decimal 95. Obrigado, boa noite, o centro Recife está certo. Salvador, 2712, poderia coordenar para Caju, para o voo 363? Aguarde. Joker 60 está autorizado a final do procedimento LSXY na 0 dessa para 2 mil pés, altimetro no 0 no 6, está livre da restrição vertical em pelo, reporte estabilizado. No 705, controle Salvador, sendo identificação dessa via chegada a ponto para o nível de voo 050, ajuste altímetro no 0 no 6. Azul 2712, o controle Aracaju solicita que mantenha o eixo da Golf 677, após ponto de voo VR. Ciente, 2712. O 2712 solicita nível final 170. Edson, bateu o nível de voo 170, o azul 2712. 170, 2712. Voo 1645, chama agora o centro Recife 125 decimal 1, alterne 133 decimal 9. 125, Polo. O 13395. Correto. Guarda o minoscópio, informação unicórnio, prepara arbórea, né? Ok, aguardando, bora nessa. Voo 1097. Informação em 1097. Controle Salvador, sem identificação. Dessa via chegada bom. Para o nível de voo 060. Ajuste altímetro no 016. SG até o 060. Ajuste no 06. Voo 1097. Por favor. Chamei 6201. Chamou para o espectro. Tá bom? Autorizado, chamou para o Controle voo 1907. Voo 1705, controle. Queria confirmar a sua autorização e descer até? Até o nível de voo 050. Azul 2712, mantém o nível de voo 1970, serviço radar encerrado, 65 milhas, Nordeste de Salvador, e chama agora o controle Aracaju, 120.3. 203, voa, 2712. Azul 2781, pronto para a corte? Escuta, pronto para a corte, Azul 2781. Autorizado, Salvador Conquista, nível 200, conforme rota, decola 510. curva esquerda, curva direita, saída arroz, transição elétrica. Controle 120.8, transponder 5151, o azul 271. 200 autorizado para a quinta rota complementando, decorando a 10 com curva direita, na eleva, arbórea, transição elétrica. 5151 transponder, 120.80, é o controle, azul 2781. Curva direita após a decolagem, chame pronto, parte 2. Ok, curva direita após a decolagem. Operador J60 está estabilizado no localizador com trem de pouso baixado travado. Joker 60, chama agora a torre 118, decimal 95. Chama a torre 118, decimal 95. Ou no 705, desça para 3, no pé, altímetro 10, 16, livre da restrição vertical em pelo. Privado de esquerda, sem restrições, até 3.000, cancelando a restrição em pelo, com 1.907. O 1097, você confirma a sua velocidade aplicada? 339, 1097. Tráfego 12 horas, 8 milhas, mesmo rumo. Passamos o nível de voo 080 em descida para 3 no Flash, Boeing 737-800, completa redução 2209. Redução 2209, 0 9 0 9 0 no 097, autorizado descida para 4 mil pés, altímetro no 0 no 6. 4 mil pés no 0 no 6, com no 0 no 6. Solo azul 2781 para pushback sonamento, informação que não cumpre a intenção de 110. 2781 autorizado, chamando para o ataque. Autorizado, chamando para o ataque. Xané 62, 01 para o ataque, Táxi autorizado, Índia, Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 1-1895, ajuste de altímetro, Alano 6. Índia, Alfa, torre 1895, ponto de espera, filho de 6.4, chame a minha vez. Xané 6201, autorizado, a linha em decolar, pista 10, vento 1-10 graus, 9 nós. A linha decola 10, Xané 0-1-1-Alpha, Focadet, descend to flight level 050 via Bond Arrival, 01016. Olá. Estabilizado, Gol 9705. 272. 995. 1-1-8-9-5, Gol 1-0-9-7. Gol 1-0-9-7, para 2 no 3, altimetro 1-0-1-6, está autorizado a final do procedimento LS, Exception 1-0, reporte estabilizado. Gente, autorizado a final do procedimento, reporte estabilizado, Gol 1-0-9-7. Meu Fox, Frota Serra Novela, controle Salvador, sem identificação, desta via chegada a mar para o nível de voo 060, ajuste altímetro no 06. 060 na mar, Fox Serra Novela, de voo. Barro meu Fox, Frota Serra Novela, está livre da restrição de velocidade, está presente no direto citado. Isso. 1705, autorizado pouso, pista 10, vento 1-10 graus, 2 nós. Livre pouso, 1705. Afirmativo, livre pouso, 10, vento 1-10 graus, 2 nós. Obrigado, 1705, livre pouso, 10. Xané 6201, decolou aos 38, 208, controle, bom voo. 208, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Xané 6201, passando 1300. Xané 6201, contato radar na decolagem, sua via saída da El, transição Irume para o nível de voo 360. A El Irume 360, solicita voo para o Irume, se não for trabalhar. Autorizado após 2003, voa direto Leda. 2000 pés, direto Leda, Xané 6201. 1097, reduza para a velocidade de aproximação, reporte visual com a vista. Gente, já reduzindo, 1097. Barra meu controle Serra Novembro, desça para 2 mil cães, está autorizado a final do procedimento LSXE fechando zero, livre da restrição vertical em escape, reporte estabilizado. Para 2 mil, controle estabilizado, Barra Serra Novembro. Uno 807, agora turre 118, decimal 95. 1895, agora 097. Torre Salvador, Gono 097, bom dia. Boa noite. Gono 097, aguarde pista livre. 397. Azul 81, tem condições de decolagem separada. Negativo, mantenha o ponto de espera, Azul 2781. Tá, é quanto isso, 2781, obrigado. Uno 705, no solo de 40, libere a direita, Uno 21 no norte solo. 19, libere a direita, Gol, no 005. Gono 705, táxi via Alfa, reporte Anjo Juliette, boa noite. Alfa, reporte Anjo Juliette, Gono 705. Gono 705. 7-1, após o pouso do Boeing da Gol, autorizado a ele manter pista 1-0. Após o Boeing, ele mantém 1-0, azul da 781. Oscar Juliette, aqui usei, é isso? Seguro, confirme parte que se conta. Uno 097, em fala de 43, direita, no 2 no 9 salto. 19, Azul 2781, 20 decolagem 10, vento 100 graus, 109. Decolagem 10 para Azul 2781. Instruções do Centro Recife, suba restrita ao meio de voo 320, proteja. Restrito 320, vento 20 no 2 já. Controle 1208, transponda 5150, Oscar Juliette aqui dentro. Bordo, parte da bata, já voado VMC, chame torre 1895 para acionamento, táxi, decolagem, ajuste de altimetro 1-0 no meio. Salvador, Gol 9097, boa noite. Boa noite, Gol 9097, táxi via Alfa, reporte a Xa Juliette. Alfa, Foxtrot 310, Corona 097. Sou grato. Controle Azul 2781. Azul 2781, contato na danada colagem, suba. Via saia da árvore, transmissão elétrica para o nível de voo 200. Com referência direta ao autorizado direto elétrico, senhor Azul 2781. Após 2.000 pés, está autorizado direto elétrico. Aqui é após 2.000 direto elétrico, Azul 2781. Sané 6201, chama agora o centro Recife 125.1 no alterno, 133.195. 25133, Sané 6201 no bloco. Pascal 021 Alfa. Descend to 4,000 feet, okay, 1017. Bring it down 4,000 feet, can I just 017, there, please, on 021. Controle Azul 2781. Azul 2781 no controle. É possível coordenar a proa direto Conquista, a ideal 255. Não tem a proa de Elefa, aguarde. Proa de Elefa, aguarde. Azul 2781. Salvador, muito boa noite, da 3197, com informação em uniforme. Salve Salvador, da 3197, informação em uniforme, boa noite. Boa noite, 3197, só instante a cópia, o ajuste de ótimo, 0017. 0017, aguardando o copo, da 3197. Para o meu Foxtrot CA 90, chama agora a torre 118 decimal 95. 2. Portugal 021 Alpha, clear island final approach, runway 10, descend to 2,600, 1017, report 7. Ricky down 2,000, clear island runway, clear island, runway 10, correto. 9, base curta pela direita, reporte final no 7, Papa Romeo Fox Sierra November. Chamada final no 7, Fox Sierra November. Vale Azul 2781. Para controle? Necessito desvio à esquerda, senhor Pro 255. Pesado, desvio, compensou quantas milhas? 30 milhas, senhor. Base para final, 97, baixo gravado, Fox Sierra November. Papa Romeo, Fox Sierra November, autorizado pouso pistão no 7, vento 1, 10 graus, 08 nós. Sierra November. Tá, você posta na Taxiway Romeo, Papatango, Oscar Juliette, X-Ray. Confirmando livre pouso na pista 17, Fox Sierra November. Afirmativo, livre pouso. Vento 10 graus, 08 marcha. Fox Sierra November. Espera 7202, controle Salvador, acena identificação dessa via, chegada a Mari para o nível de voo 050, ajuste ao altímetro no 017. Autorizado back track, reporte livrando pista na BT, o Papa Romeo Fox Trot Sierra November. Sierra November. Acione identificação, desça, via chegada a Mari para o nível de voo 060, ajuste o altímetro no 017. Via Mari 060, 107, no 017.